acorda de madrugada, não sinto sono. Louco de saudade, numa vontade de te encontrar. Tá me esperando, eu sei, só eu sei o que passei. Já tá consumado que do seu lado a paz eu encontrei. Faz uma semana que esse drama me desespera, mas eu não aceito, arrumei um jeito, já tô chegando. Sei que é proibido te amar, já está escrito no olhar, que a paixão da gente é tão evidente, não dá pra segurar. Tô voando baixo, tô acelerado, tô rasgando o chão. Daqui meia hora, tô de corpo e alma, batendo palma no seu portão. Ei, meu Deus do céu, se o meu coração pudesse falar o que eu tô sentindo. Vou cortando estrada de madrugada, não sinto sono. Louco de saudade, numa vontade de te encontrar. Tá me esperando, eu sei, só eu sei o que passei. Já tá consumado que do seu lado a paz eu encontrei. Faz uma semana que esse drama me desespera, mas eu não aceito, arrumei um jeito, já tô chegando. Sei que é proibido te amar, já está escrito no olhar, que a paixão da gente é tão evidente, não dá pra segurar. Tô voando baixo, tô acelerado, tô rasgando o chão. Daqui meia hora, tô de corpo e alma, batendo palma no seu portão. Tô voando baixo, tô acelerado, tô rasgando o chão. Daqui meia hora, tô de corpo e alma, batendo palma.